Alô, alô, você, muito boa tarde, bom dia. E você, sintonia certa? Aí você vendo esse rapaz bonito aí, que tal você escrever aí um comentário falando que ele é uma pessoa super bonita, né? E também, rapaz. Ei, gente boa! Atu. Atenção! Porra, velho! Falou, Deus me. Estou com gripe, velho. Acho que peguei uma gripe do resfriado do frio que tava frio, então foi pegando no frio, que o frio tá frio da. Quem quiser ser bonito igual eu é só pegar o meu resfriado aí, falou? Pegar o meu hálito de virgem, dois olhos de amêndoa. Ai, que isso? Ó, meu espirro é só pras gatinhas, pai. Que é? É isso aí, Deus, manda ver, manda ver. Deus, o que você arrumou? Seu porra. É gripado. Ai, que pô, isso, velho. A tosse, rapaz, a tosse te pegou, velho, aí tá tossindo, né? Ah, leira, velho, tossindo, leira, leira, leira pura, leira de batata, é isso mesmo, valeu. Já tô quase chegando aí o mês de abril, né? Isso é aí mesmo. Já viu o locutor gago? A, E, I.